E é com muita alegria que no nosso último culto Mulheres Diante do Trono, nós temos para adorar ao Senhor conosco a nossa querida Eisla. Bem-vinda, querida! Muito obrigada por vir do Rio de Janeiro para estar conosco, vindo direto do aeroporto para estar aqui com a gente. E quando a Eisla começar a louvar, vamos ofertar ao Senhor, somente depois de entregar a sua oferta. Então você pode se colocar de pé, ficar bem à vontade, enquanto ela nos conduz. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, amadas. Vamos começar adorando ao Senhor com as nossas ofertas e com essa canção. E depois eu tenho algo para contar para vocês muito rapidamente. E eu quero que você prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, porque vai ser impactante aqui. O Espírito Santo já falou meu coração, e eu sei que hoje eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Pode soltar, essa canção fala sobre a fidelidade de Deus. Nós adoramos ao Senhor com a nossa oferta, porque é Deus quem nos sustenta. É Ele quem provê, é Ele quem providencia tudo aquilo que precisamos e infinitamente mais. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Você reconhece isso nessa noite? Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Diga para Deus: quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim, minha amada? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que você que ele é fiel, ele sabe o teu nome, ele te conhece, ele te identifica no meio dessa multidão. A minha oferta eu ofereço a Deus, ofereço a ti. Pra quê? Pra reconhecer que nada tenho, tudo que nós temos vem do Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. É difícil. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mas tudo é possível ao que crer. A vitória Ela vem, mesmo que ela vem sobre a tua pareça vida. Receba hoje o milagre de Deus, a certeza de que a vitória virá, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. fiel a mim. Oh, glorifica o Deus fiel, fiel Senhor, meu Deus, fiel. Erga a tua mão e adore a Deus, adore ao Deus que é fiel. Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus sonhos, o Deus que é fiel. Aleluia, eu sei que todas as minhas necessidades vão de ser supridas em glória. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces o trono. Coloca a mão no teu peito, minha amada, e diz: fiel Senhor, meu Deus, fiel. Ele sabe o teu nome, Ele é fiel a ti. Aleluia. Glorifique o Senhor por alguns instantes, aplauda o Rei dos Reis. Ele está aqui entronizado no meio dos louvores. Ele tem colhido as nossas lágrimas. Ele sara as nossas feridas. Ele se importa com a nossa dor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada me faltará. Nada, nada.